tem cabaré essa noite. Sucesso! Divaldo Marques. O repertório mais gostoso de ouvir no Brasil, hein? Vou dançar agarradinho, vem, agarradinho. É o som do Kiko Chicaba. Os teus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver. Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada. Vou curtir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor e nunca se importou. A partir de hoje nosso namoro acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não me importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. E tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite, hein? E tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Puxa do cavaco, o alagoano estourado. O pai tá on. Eita, cara. Meus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver. Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada. Vou curtir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor e nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Escuta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora tô solteiro, vou gritar pra todos. Tem, tem, tem, tem. E tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. Essa noite é dia da porra. E tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. E tem cabaré essa noite. Essa noite, essa noite. Calça do Kiko Chicaba, né, vai? Tem mais uma na pegada no swing do Kiko, vem! E eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau. Olho no olho, coração acelerar. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto. Ei! Só do Kiko Chicaba, Ouro Branco, Alagoas. Ô, meu vaqueiro. Fuge do cavaco, o alagoano estourado. E eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau. Bora, meu amor. Olho no olho, coração acelerar. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim.

Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Sei que tu aguenta. E fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta. O baile acende em minha câmera lenta. Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Eu sei que eu te aguento. Juro que eu tô me esforçando pra não terminar. E negada pra te agradar, difícil, sabe? Ela me xinga, me arranha, essa menina é bipolar. Eu vou com carinho, ela quer compor, se ela bota a mão, depois bota a boca. Ela gosta de nós, é vida louca, ela ama de nós, é vida louca. Ela gosta de nós, é vida louca, ela... Hey! E fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta. Câmera lenta, eu sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Sei que tu aguenta. Vai, mãe. Seus que tu gosta e eu sei que tu aguenta. Eu sei que tu aguenta. Não juro que eu tô me esforçando pra não terminar. Me degradar pra te agradar, difícil tá. Ela me xinga, me ama. Essa menina é bipolar. Daqui a pouco eu toco. Bipolar. Hey! Eu vou com carinho, ela quer concurso. Ela bota a mão, depois bota a boca. Ela gosta de nós, é vida louca. Ela ama de nós, é vida louca. Ela gosta de nós, é vida louca. Ela ama de nós, é vida louca. Prefeito, obrigado. Ei, caralho. Sucesso, Mari Fernandes. O celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo. E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer de novo. Mas como é que não erra? Se eu beijo é mais gostoso do planeta Terra. Se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, já perdi a guerra. E aí? Você não vale a gasolina do meu carro. Não sei quem vale menos. Se é você quem chama ou sou eu quem vou comer. Você não vale a gasolina do meu carro. Já, produções. Não sei quem vale menos. É você quem chama ou sou eu quem vou correr. Antes de você piscar, sua roupa já vai estar descendo. Bebê! Puxa do cavaco, o alagoano estourado. Eu sou do pico chicabá. O celular tocando, é o erro me ligando pra ganhar de novo. Se eu aperto o verde, o meu coração no vermelho vai sofrendo. Mas como é que não é? Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra. Na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, já perdi a guerra. Você não vale a gasolina do meu carro. Você não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos. Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr. Não sei quem vale menos. Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo. Você não vale a gasolina no meu carro. Você não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos. Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo. E aí? Não sei quem vale menos. Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo. Se você piscar, sua roupa já vai estar descendo. Passando que o Chicabana pra você. Tem mais uma do nosso querido. Não sei mais pra onde ir, já que a noite acorda Pedrinho. Hoje tem campeonato, vem. Mas depois de esculacho, sei que não dá pra ver. Mas se vale que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode ir, mas vem agora. Nem bola, é bola, agora de bora se chorar. Hey! Não sei mais pra onde ir, aqui. A noite foi longa. Não sei mais pra onde ir. Hoje tem campeonato, vem dança comigo. Vai ter muitos culachos para a torta pedrinha. Hoje tem campeonato, vem dança comigo. Vai ter muitos culachos. Não sei mais pra onde ir. Aqui a noite de fuga. A torta pedrinha. Hoje tem campeonato, vem dança comigo. Vai ter muitos culachos. Sei que não dá pra ver, mas quem vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira anda a treinar, cê pode vir, mas vem agora. Bola, rebola, na hora de fora cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que... Acorda, Pedrinho! Acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato. Até Ouro Branco! É que o Chicabana lembrei! É muita raiva misturada com a tristeza. Olha chorando, dando porrada na mesa. Ai, meu Deus! Bebendo é um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. E aí? Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. E aí? 99-5003. É muita raiva misturada com a tristeza. Olha chorando, dando porrada na mesa. Ah, e aí? Lembrei. É muita raiva misturada com a tristeza. Olha chorando, dando porrada na mesa. Não derrama. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. Pisa, menino! Me bateu uma saudade delas que o coração arde. E aí? 99-1250. Me tá feliz, sai do chão, me canta. Eu lembrei. É muita raiva misturada com a tristeza. Olha chorando. É muita raiva misturada com a tristeza. Olha chorando, dando porrada na mesa. Derrama, derrama cerveja. Derrama cerveja. As bebê já tá fazendo. O meu empinado é louca, tá descendo no veneno. Com o dedinho da boca mostrando o seu talento. Eu tô vendo. Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você. As paradinhas que eu só faço com você. Hoje a porra fica certa. Assiste um cutuco, né? E aí? Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. E vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Lentinho, lentinho, lentinho. E acelera lentinho. Eu vou fazer tremer. E vai ser tchuco, tchuco nelas. Tchuco, tchuco nelas. Joga essa raba, vou fazer temeus. Puxa do cabaco, o alagoano estourado. É o swing gostoso do Kikão. Eita, caralho! Chama aí! Mas bebê, já tá fazendo. Não bebe nada louca, tá descendo no veneno. Um dedinho na boca, mostrando o seu talento. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ha! Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você. As paradinhas que eu só faço com você. Fazer tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremeira. Tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela. Vem jogando a raba, vou fazer. Lentinho, lentinho, lentinho, vem acelera, lentinho. Vou fazer tremeira. Vai ser tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela. Vem jogando a raba, eu vou fazer tremeira. Ai! Secretário de Cultura, meu amigo Jailson. Galego, presta atenção na câmera. Um abraço. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem sai do show. Do bailão, ela gosta de bailar. Olha a Anitta, Anitta, Anitta, Anitta. E essa menina é puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina é puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. No bailão ela gosta de bailar. Ai, Chicabana, meu rei. Sucesso do embaixador! Eu sou do Kiko Chicabana. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não traz. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar, era amor por um instante. Se pra você eu sou insignificante. Se resolver trocar, era amor por um instante. Se pra você eu sou insignificante. Eu sou do Kiko Chicabana. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar amor por um instante, fugindo cavalo. Se pra você eu sou insignificante, resolver trocar amor por um instante. Se pra você eu sou insignificante. Vai doer, vai doer, vai doer. Mas termina comigo antes. Termina comigo antes. É só do Kiko, Chicabana, Ouro Branco, Bugido, Cavaco, gravando tudo. É o som do Kiko, Chicabana, o comandante, o MF. Tô off pra disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele. Fala na minha cara que não gosta do balão. De te fazer todo canto. Vem, vem cá, pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. Pé na parede, só pra dar o movimento. Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento. O pé na parede só pra dar o movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento. R.A. e Portes, obrigado. E pra disputa quero ser prioridade. Amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem, vem, vem cá, papai. Pra gente se amar, no balanço da rede. Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento. O pé na parede só pra dar o movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento. E aí, Ouro Branco? Abraça, meu amigo GA Produções. E tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro? Seu grande amor, chama o Kiko! Ei! Cheguei a Lagoa, Ouro Branco. É só do Kiko. Grana, confere aí, já te confere aí. Tanta cabeça de cada as contas já perdi. As terras estão sobrando, anel neto do ano. Olhando assim ninguém imagina o que está faltando. E aí? Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro? Sem um grande amor e os dois herdeiros. Ele quer saber a show, beijão. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro? Sem um grande amor e os dois herdeiros. Ah! Tá sonhando aqui com o Chicabana, vamos assim, vem. Grana, confere aí, já te confere aí. Tanta cabeça ligada, as contas já perdi. As terras estão sobrando, campeão neto do ano. Olhando assim, ninguém imagina o que está faltando. Aí, minha vaqueira! Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro? Sem um grande amor e os dois herdeiros. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro? Sem um grande amor. Chama na pegada do Quicão, vem! A vaqueira é uma apaixonada. E a lagoa no cinco do Qui. Obrigado, minha prefeita Denise Siqueira. Fotografia, composição, Isaac Paixão. Adriano Lima.